da promessa. Levo uma vida diferente, enfrentando tantas lutas, continua crente. Que a qualquer momento a promessa de Deus em tua vida se cumprirá. Não adianta o inimigo insistir. Se lá do trono Deus já assinou a tua vitória, o inferno inteiro pode até se levantar pra tentar impedir. Se Deus está ao seu lado, quem será contra ti? Você está sob o cuidado de Deus, tudo Ele pode. O homem tenta impor limites na situação, mas o que vai acontecer não tem explicação. É milagre, é mistério de Deus, é inédito. Vai ser inédito, vai ser surpreendente. O que Deus vai fazer em tua vida causará espanto em muita gente. Vai ser tremendo, vai ser só glória. Quando Deus entrar em ação, mudará por completo a tua história. Vitória. O inferno inteiro pode até se levantar pra tentar impedir. Se Deus está ao seu lado, quem será contra ti? Você está sob o cuidado de Deus, tudo Ele pode. O homem tenta impor limites na situação, mas o que vai acontecer não tem explicação. É milagre, é mistério de Deus, é inédito. Vai ser inédito, vai ser surpreendente. O que Deus vai fazer em tua vida causará espanto em muita gente. Vai ser tremendo, vai ter só glória. Quando Deus entrar em ação, mudará por completo a tua história. Vai estremecer, vai impactar. Grande notícia vai se espalhar. Será tanta cura e grande provisão, que os seus que não têm paz terão libertação. Vai haver mudança dentro de sua casa, nunca faltará vinho, pão e água. E quem duvidou virá de longe pra ver que o Deus que te chamou te capacitou e ungiu pra vencer. Vai estremecer, vai impactar. Grande notícia vai se espalhar. Será tanta cura e grande provisão, que os teus que não têm paz terão libertação. Vai haver mudança dentro de tua casa, nunca faltará vinho, pão e água. E quem duvidou virá de longe pra ver que o Deus que te chamou te capacitou e ungiu.